ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal Lume apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Chacota nos bastidores da Globo. O pessoal não entendeu o motivo de o diretor do The Voice ter colocado ex-participantes do Ídolos da Record no programa Global. Acharam que foi muita falta de imaginação de Boninho. Na estreia da nova temporada, surgiram como candidatos Ellen Liu, que ficou em terceiro na edição de 2009 do programa da concorrente Inise Palhares. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas. Andressa Urach, a eterna Miss Miss Bumbum, foi oferecida para ser entrevistada no programa de Rony Von na Gazeta. A pauta era a peça de teatro em que ela estreou na semana passada, República das Calcinhas, uma comédia política de James Akell. Quando a assessora do espetáculo sugeriu Andressa para o programa, a produção logo foi avisando que não foi interesse. Não se fala em outra coisa nas rodinhas de fofocas do povo maldoso da Globo. Tata Werneck, que era outra pessoa, se transformou e agora está cheia de frescura, reclama de tudo. Segundo fontes de lá, a humorista teria exigido 8 seguranças para acompanhá-la fora da Globo. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora. A estreia da nova temporada do The Voice, que entrou no ar na quinta-feira, gerou comentários de todos os tipos nas redes sociais. E como de costume, o maior alvo foi Cláudia Leite. É incrível como o povo adora falar mal dessa moça, como ela tem rejeição. Talvez seja a artista atual com maior índice de desaprovação do público, pelo menos na internet. No mundo da fama. Lucas Santana, Marcelo Genesi e Thiago York serão as atrações da quinta edição do Festival Faro MPB, promovido pela emissora carioca MPB-FM. O evento é uma extensão do programa semanal Faro MPB, que abre espaço para a nova safra de músicos contemporâneos. A edição deste ano acontece no dia 2 de outubro, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. A escolha dos artistas se deu em função de Santana, Genesi e York estarem lançando novos trabalhos. Kis kocsmában gyakran összejöttünk, ürítgettünk néhány pohár sőt. Un cer immens viu lumina, din nou pe larga mare am plecat. Kommentam, ein letztes Mal. Σημάδια πριν δύο χρόνια και δύο βράδια δίχως λογική. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trará-lhe melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venham ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana: Quem deve treme. Se gosta de mim, quem é você? Diga logo que eu quero saber o seu jogo. O Inácio é um fazendeiro que perdeu tudo e usou o nome do genro, o Inocêncio, para abrir uma empresa de vendas de filhotes de jacaré. Mas, como esperado, tudo deu errado. Olá, família! Oi! Ainda brava comigo, Letícia? Furiosa! Nossa, quanto rancor! O senhor fez a coisa mais desumana que uma pessoa poderia fazer comigo. O senhor sujou o nome do meu marido. Nossa, falando assim até parece que a honra dele foi manchada. Pra mim é como se fosse. Um nome sujo na praça, papai, é o crime hediondo do mundo do crédito, entendeu? Não. Aliás, não entendo como você, sangue do meu sangue, se apega tanto a dinheiro. Falou o homem que deu golpe no meu marido. Alto lá! Só porque eu coloquei o Inocêncio como laranja numa transação suspeita, isso não significa que tenha sido golpe. Não só foi golpe, como todas as dívidas daquela sua empresinha de jacaré caíram no colo do Honestino. Minha filha, será que você não entendeu que o seu marido mudou de nome duas novelas atrás? Nunca entenderei. Pra mim, ele sempre será Honestino. E a propósito, onde ele se meteu? Ah, o senhor nem desconfia. Claro que não, eu não sou um homem desconfiado. Foi pagar suas dívidas com os credores. Nossa, quanta gentileza. Gentileza não, necessidade. Porque o senhor não queria se mexer pra fazer isso, né? Não estava nos meus planos. Impressionante, papai. Depois que ficou velho, ficou com a cara de pau. Letícia, percebi que o dinheiro é o grande causador dos nossos males. A falta dele, o senhor quer dizer? Eu acho que podemos viver tranquilamente sem precisar ficar pensando tanto em gastar. Isso porque o senhor vive de graça aqui em casa, né? Letícia, entenda. Eu sou um homem falido. E falidos não têm dinheiro. Já aceitei o meu destino. Honestino!

1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Muito boa tarde a todos. Oh, Zé Joaquim, boa tarde, está bom? Então, o que é que vai ser hoje? Olha, temos artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, estamos na altura de pôr a leitura em dia. Costuma-se dizer que a culpa morre solteira, mas se calhar não é a única. A inveja também não costuma ter, pelo menos quem se interessa muito por ela, mas há sempre algumas exceções. Hoje apresentamos Inveja, Mal Secreto, da autoria de Zuanir Ventura, um autor brasileiro, que nos chega com a chancela da Planeta. E de facto assim é, a inveja não há ninguém que goste de ter, por como é, cheira, e é uma coisa que deixa qualquer pessoa numa má situação, e não nos lembramos desta criatura para frequentar uma frequência lá de casa, como costuma dizer. O ciúme, ainda vá que não vá. O ódio, bom, não é também uma grande carta de apresentação, mas pronto, a gente lá vai vivendo com ele, melhor ou pior. A gula, essa, pronto, até vale a pena de vez em quando. A avareza também faz bastante jeito, principalmente em tempos de crise, que ela exista. Portanto, estamos aqui a nomear alguns dos célebres sete pecados capitais. O orgulho também, e a preguiça, principalmente nestes tempos assim mais de inverno, até também, ou pelo menos pós-almoço. Lembremos que os espanhóis são cultores da cesta pós pantagruélica da hora do almoço, portanto, isso até é aceitável. Agora, inveja, essa ninguém não. Ninguém a quer por perto, e pelo contrário, quando se pergunta um invejoso, não há ninguém. Pura e simplesmente ficamos todos, não é? Todos assim, um tanto ou quanto entalados numa situação de grande desconforto. Ora, Zuanir Ventura decidiu aceitar o desafio lançado por uma editora brasileira, que foi feito também a outros grandes escritores, e o autor só percebeu na empreitada que se tinha metido quando começou a chegar ao final do tempo, do prazo, pelo menos estabelecido para a entrega do trabalho, e praticamente nada tinha feito. Porque virava-se para a esquerda, ninguém conhecia a inveja, virava-se para a direita, ninguém sabia da criatura, ninguém percebia do que ele estava a falar. Padres, psicólogos, psicanalistas, sociólogos, antropólogos, ninguém estava para aí interessado, até que decidiram, um terreiro, a uma mãe de santo, e também, por incrível que possa parecer, também a criatura não era muito bem-vinda. Percebeu aí com a mãe de santo, com a dona Lucinda, que, pelo contrário, a Zuanir Ventura era um astral carregado, tinha, pelo contrário, a vida em sete trabalhos metido, era portador de uma doença grave. O homem ficou meio atarantado, mas não é possível, então sinto-me bem. O que é facto é que Zuanir, intrigado com a situação, decide fazer um check-up, e realmente a coisa não estava nada famosa, ao ponto de a sua vida estar quase no limite, numa situação de doença terminal. Conseguiu sobreviver após vários tratamentos, e esta é a primeira parte deste grande trabalho do escritor e jornalista brasileiro. Numa segunda parte, Zuneiro Ventura faz apelo também a grandes tradições. A padres perguntou-se se no confessionário alguém, mas padre diz que não pode revelar o segredo da confissão. Vai um estudioso da Cabala também. À partida, também a inveja não é grande companhia para os estudiosos dos textos sagrados judaicos. E o nosso autor resolve, por livre iniciativa, porque isto também era obrigado, a fazer o levantamento do estado da arte. E percebe que esta coisa da inveja já começou há muito tempo. Teve uma criatura muito célebre chamada Lúcifer que, vejam lá, invejava o próprio Deus. Revoltou-se e, como é fácil de perceber, foi castigado até hoje, um castigo que o levou para a Idade das Trevas, o tempo das trevas. Depois, mais tarde, outro que não gostou mesmo nada da situação e revolta-se. Caim revoltou-se e mata o irmão, o primeiro fratricídio da história, e Caim é condenado a um desterro e a vaguear eternamente espiando a sua culpa. O que é mais interessante é a segunda parte deste livro, a relação, o triângulo amoroso entre Kátia, Ivan e Fernando. Um deles morre sem saber porquê. São feitas análises atrás de análises, mas o que interessa não morre de mal de amor, morre de mal de inveja. O que fica aqui para a história, e que convém registar, é que inveja de Zuneiro Ventura é uma espécie de idealização do outro, daquilo que nós não podemos ter ou daquilo que não podemos ter, de algo que nos escapa por entre as mãos, que escapa dos nossos sonhos, do nosso imaginário, e nós adquirimos uma atitude não de rancor, mas de algo muito mais pernicioso, que é não poder perceber e entender que algo da vida, qualquer coisa da nossa vida, não faz parte da nossa existência. É um misto de ensaio e ficção, é uma leitura espantosa que convido qualquer um de vocês, neste caso dos nossos ouvintes, a enverdar pela inveja de Zuneiro Ventura, sem qualquer receio, e pelo contrário, deixem-se e libertem-se de pudores e verão que terão aqui realmente uma leitura extraordinária. É uma divertida sugestão esta, e ao mesmo tempo muito acertada também, digamos assim, esta viagem pela inveja, o mal secreto, da autoria de Zuneiro Ventura, uma edição da Planeta. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. Não perca também a edição de fim de semana, que começa aos sábados às 8 da manhã e estende por 2 horas. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem, aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Estamos aqui para mais reflexão sobre a vida a partir da teologia. Estamos refletindo a partir das comunidades eclesiais de base, as SEBs. Pertencem os bispos e os padres à base? Neste contexto, cabe perguntar: são os bispos e os padres base? Na compreensão de igreja-sociedade, a hierarquia, exatamente por ser hierarquia e assumir o ministério de governo, não é base. Possui uma funcionalidade com respeito à base, na medida em que exerce este serviço religioso de condução e de unidade no espírito serviçal de Jesus Cristo, sem marcar abusivamente a diferença em termos de privilégios e de centralização da informação e da decisão pastoral. Neste novo modo de ser igreja, os bispos, padres e religiosos pertencem à igreja da base quando entram na caminhada das comunidades eclesiais de base, despem-se dos títulos de poder, se fazem realmente irmãos de outros irmãos de fé. São pelos membros das comunidades assumidos como pastores que animam na fé e representam no meio deles a dimensão vertical da apostolicidade ligada à grande tradição e à dimensão horizontal da catolicidade e da universalidade, como ponte de ligação às demais igrejas e ao centro de unidade que está na Roma dos Papas. Este novo modo de ser igreja não é constituído apenas por leigos e leigas, mas inclui todos na diferenciação de seus serviços e ministérios, como os padres e bispos, na medida em que sua função não se transformar numa facção da igreja, mas for serviço de animação e integração dos vários serviços, carismas na linguagem do apóstolo Paulo. Eles são membros da igreja na base, quer dizer, da comunidade, do pequeno grupo, participando do processo indutivo de elaboração da vida eclesial na medida justa em que isto se faz possível. A comunhão nas SEBs, nas comunidades eclesiais de base, é de fundamental importância, mas uma comunhão plena e realizada em duas mãos, dos bispos e padres com relação aos demais membros da comunidade e dos membros das comunidades em relação aos padres e bispos. Esta reciprocidade é exigida pela própria natureza da comunidade. Qualquer enrijecimento de um dos polos conduz fatalmente à quebra da comunidade. O que se verifica, então, é o esquema do submetimento dos cristãos por parte dos padres e bispos, que deixam de ser animadores segundo o Espírito para se transformarem em chefes segundo o mundo, ou então a pressão dos leigos sobre os pastores pode marginalizá-los e deixar a comunidade acéfala, sem cabeça. O que se verificou no 5º Encontro Intereclesial da SEBES em Canindé, no Ceará, em 1983, foi o grito de todos para que mais bispos e padres participassem da caminhada da SEBES, das Comunidades Eclesiais de Base. O testemunho dos bispos presentes, publicado em forma de carta pública, diz com precisão, diz o seguinte: a comunhão com os pastores foi outro sinal da SEBES que se tornou visível no entusiasmo com que se referiam à participação de seus bispos e sacerdotes, e até nas lamentações de um ou de outro quando isto não aconteceu. É importante a afirmação destes bispos, porque assegura contra a maledicência de alguns que sustentam, sem aduzir fatos, a emergência iminente de uma igreja popular paralela e desvinculada da comunhão com a hierarquia. O que os membros da SEBES criticam não é o ministério sacerdotal e episcopal, mas é certo estilo de exercício do mundo sagrado que Jesus no Evangelho compara com aquele dos pagãos e dos títeres mundanos de nossas sociedades. Nesse sentido, se fizeram nos plenários veementes apelos para que os seminaristas, já cedo, se formem no meio do povo e partilhando sua fé com as comunidades, que os religiosos, as freiras e os freis não sejam obrigados a formar-se longe de suas origens populares. Com frequência, pelo estudo e pelo estilo de vida, abandonam seu estatuto de classe humilde e passam a assumir formas de pensar e de viver das classes dominantes, e ainda fazem voto de pobreza, esquecidos de que são seus familiares os que vivem realmente a situação de pobreza sem os méritos do voto. Da mesma forma, insistia-se na exigência de as lideranças da comunidade permanecerem sempre na base, pois somente assim se salvaguarda o caráter de comunhão da SEBES e seu modo peculiar de ser igreja. Fique com essa reflexão, com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.